Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Vini, junto com o Derek. Olá. Pro programa Boletim Diário. Hoje, no dia 20, teremos uma foto do filme Logan, uma review rapidinha sobre Pokémon Sun and Moon, que o Derek jogou a demo, e uma rápida pincelada sobre o trailer de Guardiões da Galáxia Volume 2. Isso mesmo, vamos lá, Vini. Vamos lá. Para a primeira notícia do dia, nós temos o filme Logan. Wolverine aparece velho em nova foto do filme. Isso. Foi divulgada ontem. Na verdade, quem divulgou foi o próprio diretor, o James Mangold. Ele divulgou a primeira foto que confirma, de fato, que no filme o Wolverine vai estar velho. Que é o que todo mundo já meio que já sabia, supunha. Agora confirma-se. Na verdade, o próprio ator, o Hugh Jackman, que está divulgando imagens do filme já faz umas duas semanas aí nas redes sociais dele, só que são umas imagens meio que aleatórias, tudo preto e branco, não dá para entender muito bem o que é. Agora, e que o trailer, como a gente conversou ontem, tá para sair, já tem alguém, pessoas falando que vai sair domingo agora, mas nada confirmado ainda. E a foto de fato mostra o Logan velho, com cabelinho curtinho, meio militar, sem os topetes do Wolverine, que já é um diferencial já. E tem tudo pra ser mesmo mais ou menos baseada no quadrinho do velho Logan. E vai ser o último filme mesmo do Hugh Jackman como Wolverine depois de 17 anos. É isso aí. Outra coisa legal é que o Wolverine, ele tem um fator de cura, então ele teoricamente não envelheceria. Mas falaram que o fator de cura dele dá umas falhadas. E é interessante que às vezes ele falha por completo. Isso justifica o envelhecimento dele. Ah, é. Porque supostamente que ele seria, né, imortal, né? É, supostamente. Mas não, né, porque falha, né? Isso eu não sabia. Isso, é, tem algumas falhas. Na foto mesmo, o Hugh Jackman tá bem difícil de reconhecer. Tá com uma cicatriz aqui na face esquerda, mas você nem, se você não prestar, né, atenção, você nem vê que é ele. Agora pra segunda notícia. Essa vai ser um momento mais livre assim, porque nós não, né? O Derek testou a demo de Pokémon Sun and Moon, que saiu dia 18, certo? Isso, antes de ontem, isso aí. Saiu, como a gente conversou no boletim de ontem, o jogo sai daqui um mês e a demo já tá disponível de graça. É só baixar e jogar. Olha, o que você nota primeiramente é que o jogo tá lindo. Assim, capricharam muito no visual. Se passa em um continente que simula o Havaí. Então já é uma coisa boa já. Mas ele tá muito lindo. Tudo tá muito, né, detalhado, com muita textura, muito colorido. Tá lindo. Aí você consegue fazer tudo que a demo permite em meia hora, então é bem rapidinho. Você só tem um Pokémon, que é aquele Greninja do Ash, que depois você vai poder passar pro jogo inteiro, né, no mês que vem. E você faz uns desafiozinhos legais, usa o Greninja do Ash, vê o quão forte ele é, o quão poderoso que ele é. Você consegue passear pela cidade, cumprir uns dois desafios, encontra uns três tipos de Pokémon em grama, assim. E é isso. Até o dia 18 de novembro, em dias certos, você consegue conversar com as pessoas e ganhar mais itens ainda, que depois você pode passar pro jogo inteiro. Então, tá bem divertido. Você pode cavalgar um Tauros, É muito divertido porque ele vai, quebra pedra, é muito divertido. Mas o que mais chama assim, atenção é o visual que tá lindo. Você pretende comprar o jogo oficial assim que lançar? Sim, assim que lançar eu vou comprar. E pela eShop brasileira mesmo? Não, porque... Você não tem cartão do Banco do Brasil? Não, quase... Assim, pouca gente tem, né? Não é qualquer um que tem desse banco. Aí que eu tive que mudar minha conta pra canadense, aí lá eu posso comprar com o meu cartão do meu banco de boa, entendeu? Uhum. Que mesmo assim, convertendo de dólar canadense pra real, vai dar uns R$130. Nossa. É, então compensa muito mais baixar do que comprar. Tanto físico contra, como na nossa própria, né, Q-Shop. E vai ter review no site? Talvez eu faça só da campanha, né, principal, que é a mais importante. Porque depois que eu fico jogando aí meses e meses só pra eu pegar com os pokémons, né? Beleza. Para a última notícia do dia, nós temos o trailer do novo Guardiões da Galáxia, lançado ontem por volta das 4 da tarde. De tarde, é. O trailer é bem, bem curtinho, tem cerca de 1 minuto e meio, mas dá para tirar uma... dá para ver que vai ser um ótimo filme como foi o primeiro. É, que ele é tão divertido quanto o filme foi, né? Só isso aí já vale muita coisa já. Uma coisa que eu fiz antes de ver o trailer do segundo filme foi ver o trailer do primeiro. E o trailer do segundo, por mais que seja curto, ele tá bem divertido, cara. Tá pau a pau. É que o primeiro trailer do primeiro filme foi aquele que eles são presos, né? É, mostra um por um, não é esse? Isso. É esse aí que é bem legal. É um trailer que ele funciona porque tem que apresentar cada um, né? Então fala quem é, né, cada um, o que ele faz, porque ele é mal, entendeu? Então que é um trailer que funciona, né? Porque ninguém conhecia. Agora não, agora tem que ser um trailer que já seja mais movimentado, né? Como que o trailer começa, Dery? Então, ele é um teaser, como todo teaser, são várias cenas jogadas em que você não pega nada do que vai acontecer, né? Você tem que ficar supondo. Então começa com várias cenas cortadas, a musiquinha clássica, né? Hookana Feeling, que é um ritmo mais lento de começo, depois que ela fica com o ritmo normal, que vai mostrando trechos de cenas aonde dá pra ver que, pela lógica, os guardiões vão se dividir, que em algum momento vai ficar o Rocket e o Groot fazendo uma missão, e a Gamora, o Peter Quill, que o Drax fazendo com uma outra missão. Que dá pra gente perceber também que aquele alien azul, o Yondu, o que criou o Peter Quill, né? Que ele é pirata, que ele subia, que a flecha move e tal, que ele vai ajudar o Rocket e o Groot. Tem uma cena que eles estão juntos, que é uma prisão, parece. E dá pra ver também que a nave do Peter Quill, que ela vai ser atingida pelo jeito, que eles vão cair em algum planeta em que eles vão ter que explorar esse mundo. Talvez seja o Peter Quill atrás do pai dele mesmo. Mostra uma outra alien meio cibernética que parece a Nebula do primeiro filme, mas que não é. E o legal é que a Disney sabe que a gente ama Baby Groot, então ela guardou o personagem até o final, que na última cena mostra ele com uma roupa de guardião e tal, muito bonitinha. Bom, então, pra quem quiser ver o trailer, vai na nossa página do Facebook, que a gente colocou lá logo que saiu, que aliás nós somos um dos primeiros a colocar, tá? Desculpa aí, tá? Chupa concorrência! É que eu tava fuçando, eu vi e falei, ah não, tenho que pôr. Aí eu subi o trailer, então quem quiser vai lá, curte o vídeo, compartilha, marca os seus amigos que curtem também. Então, pessoal, esse foi o programa de hoje. Tivemos menos notícias, mas foi meio que um complemento do programa de ontem. Sim. E eu gostei bastante, foram notícias bem legais e aprofundar um pouco mais nelas foi uma coisa bem boa. Não se esqueça de se inscrever no nosso feed do iTunes, Boletim Imperial. Clique na quinta estrela, porque isso ajuda muito a gente. Por favor. Curta a nossa página do Facebook e se quiser mandar algum e-mail com crítica, reclamação ou sugestão, o e-mail tá aqui no post. Isso, isso mesmo. Então, certo, Vini? Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.